Bom dia, boa tarde, boa noite a todos os ouvintes do Sala de Projeção Podcast. Hoje temos um episódio muito especial. Mais uma vez eu chamo esse episódio de especial, muito bom, né? Sobre a tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth, nova versão dirigida por Joel Coen. Pela primeira vez ele faz um filme sem o irmão deles, Ethan Coen, com Denzel Washington como Macbeth, Frances McDormand como Lady Macbeth. É um filme lindíssimo sobre essa obra espetacular do Shakespeare. Tá todo mundo empolgado aqui porque a gente vai falar sobre esse grande vilão, esse grande assassino de crianças, Macbeth. Esse homem que conseguiu tudo que ele queria e ficou desconfortável no trono até o fim. Vamos lá. Igor de Campos, esse filme, na verdade, é bom avisar que, como Macbeth, né, tem muitas versões na história, né, do cinema, né, e todas muito interessantes de tocar e abordar um pouco, né? Eu acho, a gente avisa aqui que a gente pode também mencionar outras versões do Macbeth, né, durante o programa. Inclusive, como recomendação a todos os ouvintes, né, tem uma obra do Macbeth, um filme do Orson Welles, com o próprio Orson Welles como Macbeth, um filme de orçamento bem baixinho, mas é com várias cenas cortadas. Claro que poucos tentaram fazer a peça completa, a não ser no teatro. No teatro tem uma versão completa do Macbeth no YouTube, com o grande Ian McKellen e a Judi Dench. Recomendamos todos assistir. Então, além desse do Orson Welles, dos anos 40, né? Qual ano do Macbeth? 48. 48 tem a versão do Macbeth de 1958 também, que é Trono Manchado de Sangue, do Akira Kurosawa. Muito interessante. Não, claro que não é o mesmo texto do Shakespeare, mas é uma adaptação que, inclusive, aquele grande crítico literário Harold Bloom disse que foi a melhor adaptação para o cinema que ele assistiu na vida deles, do Macbeth. E ele é um grande especialista de Shakespeare, né, da história da teoria literária. E além desse, tem o Macbeth de 1971, do Roman Polanski. Depois a gente também pode falar do Macbeth de 2015, que é o meu favorito, pessoalmente, né, com Michael Fassbender e a Marion Cotillard, dirigido por um australiano chamado Justin Kurzel. Novo, cara. E eu achei excelente. E agora, a tragédia de Macbeth, dirigido pelo Joel Coen. Que eu tenho a impressão que eu acho que ele fez esse filme como um projeto da mulher dele, né, da Frances McDormand. Igão, dá um oi e fala o que você acha de Macbeth. Bom, boa noite, bom dia para quem tá em Tóquio, boa noite para quem tá aqui no Brasil. Tudo bom, gente? Sempre um prazer falar com vocês. Essa é uma das minhas peças favoritas do Shakespeare. Claro, uma peça que tem magia negra, bruxaria, infanticídio, assassinato em série. Claro que eu vou gostar de um negócio desse, né? E assim, Macbeth talvez seja minha referência de qualidade, meu stamp de qualidade, né? Assim, talvez seja a peça mais heavy metal, né, do Shakespeare. Literalmente, né? Se você pensar que o heavy metal, ele começa com a banda Black Sabbath lançando o disco Black Sabbath em 1970, a primeira frase da primeira música é uma referência, ainda que um pouco velada, a uma frase do Macbeth. O Ozzy canta What is this that stands before me, na primeira música do Black Sabbath, né? Isso é uma versãozinha daquele Is this a dagger that I see before me, do Macbeth, né? Eu já vi também, assim, sabe, fotos do Macbeth em vários discos de heavy metal, mas assim, enfim, isso é uma coisa bem pessoal minha. Eu gosto muito dessa peça. Eu fui apresentado essa peça, eu acho que em 94, 95, eu tinha 14 ou 15 anos, quando eu assisti a versão do Roman Polanski, que eu ainda hoje acho uma versão belíssima. Eu adoro esse filme, eu adoro esse filme de paixão. Então, eu acho que foi uma das, assim, Macbeth, Hamlet e A Tempestade foi uma das poucas peças do Shakespeare que eu me arrisquei a ler no original, claro, com toda a dificuldade, porque, né, Shakespeare, ele requer um certo esforço para você poder ler em inglês. Dito isso, eu não gostei muito dessa versão, The Tragedy of Macbeth, do Joel Coen. Não acho um filme ruim, mas assim, eu acho que para quem não conhece Macbeth, se eu fosse aquele menino de 14 anos, né, e ao invés do filme do Polanski eu tivesse assistido esse filme do Joel Coen, eu teria achado essa história toda de Shakespeare um negócio muito chato, sabe? Eu achei difícil ser entendido. Isso é uma coisa que me chamou a atenção, sabe? Tipo, eu já tinha assistido as outras versões do Macbeth, inclusive essa de 2015 com Michael Fassbender, da qual eu também gosto muito, né? Já conhecia a história do Macbeth e eu achei difícil de assistir esse filme do Joel Coen. muito bonitos os cenários, assim, é muito legal, mas assim, eu achei ele meio sem vida. Eu achei assim, que o Denzel Washington, ele é um excelente declamador e recitador de versos, mas ele não me convenceu como Macbeth. Eu acho que faltou paixão, faltou loucura nele. Macbeth talvez seja um dos personagens mais passionais, mais loucos, né, de Shakespeare, né? Assim, a história dele é uma história, é uma descida ao inferno, né? É o processo de enlouquecimento de um homem acometido por uma série de medos que consegue realizar, né, o desejo dele, ele consegue, de certa forma, cometer o crime perfeito, né? Assim, ele mata o rei, ele fica no trono, mas aí qual é o desdobramento disso, né? Uma vez que você consegue realizar o seu desejo. E a peça é sobre isso, entre outras coisas, sobre medo, sobre angústia, sobre esse pavor, sobre um pavor, inclusive, metafísico, sabe? Você se sentir sendo um mero joguete do destino, sabe? Michael Fassbender passa isso muito bem, o John Finch no filme do Polanski também, eu acho que passa isso muito bem. Mesmo o Orson Welles, ele passa, né? Assim, o Orson Welles que tem essa predileção de fazer personagens que são maiores que a vida, né? Larger than life, né? Ele faz, né, do Macbeth dele uma espécie de cidadão Kane mais vilanesco, né? Eu acho que ele consegue passar muito bem. Agora, confesso que eu não senti muita emoção na interpretação de Denzel Washington. É, o romance, o amor dele com a Lady Macbeth também não me convenceu. Eu achei um filme visualmente muito bom. Eu achei um bom exercício de estilo. Mas, não sei, eu arriscaria dizer que um certo tom reverencial que se tem ao texto do Shakespeare meio que prejudicou esse filme, sabe? Parece que os atores, eles estão, não sei, muito achando fantástico o fato deles serem atores americanos num filme americano fazendo Shakespeare, uau! E não sei, mas faltou, eu achei meio frio. E quando você aborda um material clássico, acho que duas coisas você tem que levar em mente, você tem que ter em mente. Uma delas é, por que você está abordando esse material clássico agora? Por que você precisa fazer, não sei, uma versão cinematográfica do Don Quixote, ou da Ana Karenina, ou do Macbeth agora? Será que isso diz alguma coisa, ou responde alguma questão que a gente tem hoje em dia? Será que há algum problema da contemporaneidade pode ser resolvido, pode ser entendido à luz do clássico? Se sim, ótimo, então faça a sua versão. Se não, por quê? Me faltou um pouco isso, assim, por que que o Joe Coyne está fazendo Macbeth agora? Eu não consegui muito relacionar a versão dele, não a história em si do Macbeth, mas essa versão dele com qualquer coisa que esteja acontecendo hoje em dia. E uma outra coisa também, quando você aborda o material clássico, geralmente esses grandes autores do cinema, eles querem imprimir a marca deles lá, né? Então, assim, não sei, quando, digamos assim, o Fellini ou o Bergman, eles fazem uma versão a uma adaptação de um material já pré-existente, né? Você vê claramente que ele está fazendo isso para mostrar, sabe, que ó, o que você está assistindo é um filme do Fellini, é um filme do Bergman. E é engraçado porque o Coen, eu considero ele e o irmão dele, né, como autores do cinema. Mas também não entendi, assim, aonde que está, aonde que a gente pode localizar esse Macbeth dele, na filmografia deles, sabe? Eles fizeram filmes excelentes, né? Miller's Crossing, eu adoro, e Onde os Fracos Não Têm Vez, No Country for Old Men, O Grande Lebowski. Eles fizeram vários clássicos, mas, assim, o Macbeth, não sei, ele me pareceu meio que uma peça deslocada no meio da filmografia deles. Porque cadê a assinatura, então, tão a originalidade dos Coen? Eu confesso que esse filme me decepcionou. Por ser Macbeth, continua sendo bom. Mas, assim, eu não recomendo que as pessoas que querem conhecer a peça assistam as outras versões da peça. Eu concordo com o Igor, em parte. Não dá pra perceber muito bem a razão dele ter decidido fazer esse filme agora, dessa forma. Eu acho que realmente é muito mais um exercício de estilo. E um spotlight, né, um foco de luz pra mulher dele. Que ela tinha feito esse projeto antes, né? Ela tinha feito a peça Macbeth no teatro antes de fazer esse filme. Então eu sei, a gente sabe que a Frances McDormand tem uma paixão por essa personagem, pela Lady Macbeth. Então eu acho que ele fez um pouco por ela também, né? Eu gostei do filme, não sou tão crítico como o Igor, mas eu também concordo que a interpretação do Denzel Washington é muito contida. Parece um pouco realmente reverente ao texto, e por ser Shakespeare. E eu achei, a gente pode até discutir se isso foi uma escolha consciente do Denzel, sabe? Mas eu acho que mesmo no início do filme, que é a parte da peça que o Macbeth tá com mais medo e mais conflito, ele continua ainda assim um pouco... Denzel, ele sabe não ser contido, né? A gente lembra de Training Day, como é que ele fica louco no final do Training Day. King Kong, I'm the King Kong, sabe? A gente sabe, conhece ele, que sabe expressar bem fúria. Mas nesse filme ele tá meio cálido. Ele tá cálido, tá morno. Mas eu amei o filme também por causa das bruxas. Eu adoro preto e branco, mas eu adorei a bruxa. Eu adorei aquela atriz. Fiquei apaixonado por essa bruxa. Eu achei a melhor bruxa de todos os filmes. Vai, André. O que você achou do filme? O que você acha de Macbeth? Eu sei que você também é muito fã dessa peça, né? Talvez seja a sua favorita do Shakespeare. Eu não sou muito especialista em Shakespeare. Então eu não li... todas as peças, pelo contrário, né? Acho que são mais as tragédias, né? Mas eu gosto muito do Macbeth também. eu me interessei há algum tempo por Macbeth também por causa do interesse que o Freud teve, né? Ele tem um pequeno texto de 1916 em que ele usa o Shakespeare para falar de umas questões. Ele sempre usa, né? Ele sempre volta no Shakespeare, etc. Então eu já tinha acesso ao texto, etc. Mas eu gostei, eu vi outras versões também, essa que você falou, mas eu gostei dessa que a gente está discutindo agora. Ele é uma peça mais sisuda, né? Ela é muito grave, ela é mais seca por causa desse visual, né? Preto e branco, etc. Então eu acho que essa crítica que vocês estão fazendo a reverência ao texto do Shakespeare, eu não sei se é isso, os atores com reverência ao texto do Shakespeare deixam a atuação mais seca. Eu achei que é o clima do filme mesmo. É um filme mais seco visualmente, a atuação também não tem esses arroubos de atuação. Enfim, não sei, eu achei a crítica de vocês muito cruel esse filme, assim. Eu acho que ele é uma ótima versão do Macbeth, né? Eu concordo com os dois. Eu gostei do filme mais do que eu esperava, assim, de um filme, de uma tragédia clássica em preto e branco e quadrada, mas eu achei o filme divertido de assistir, bonito, gostei. Mas eu concordo com o Igor, que eu também fiquei com essa sensação. Por que que ele fez esse filme? Por que filmar o Macbeth agora, entendeu? Assim, eu não achei que... Eu não entendi, realmente. Assim, agora eu não sabia que era um projeto que já vinha da mulher dele, né? Então agora faz um pouco mais de sentido. Mas antes de saber disso, eu fiquei pensando também, assim, o que é que acrescentou, né? Mas precisa de uma motivação especial para filmar Shakespeare? Porque, igual o Igor falou, porque agora, qual que é o objetivo? Cara, qualquer peça do Shakespeare vai ser clássica, né? Vamos dizer assim, ela já... Fazendo uma observação. Como o Diego falou do Harold Bloom, né? O Harold Bloom tem um livro sobre Shakespeare que chama Shakespeare, a Invenção do Humano. Se não me engano, em português é isso. E uma das coisas que ele fala é que alguns autores, como Shakespeare, eles têm a capacidade de fundar uma vamos dizer assim... O que nós entendemos hoje pelo o que é ser humano. Então, ele é como se fundasse uma moralidade, uma forma, tipos de personagem. Então, o Shakespeare sempre vai ser atual nesse sentido. Como não é atual o Macbeth? Um cara que quer poder a todo custo, mata as pessoas para estar no poder, se arrepende, tem seus conflitos, numa situação de guerra, etc. Isso, todos os dias nós temos isso na história do humano, entendeu? Então, eu não tenho uma razão especial para filmar Shakespeare. Claro, tem inclinações pessoais, o cara gosta, a mulher dele estava fazendo projeto no teatro, etc. Mas nunca vai ser fora de, sabe, de propósito. Nesse ponto, eu fico impressionado de fato, porque o texto do Shakespeare é tão universal, né, é tão atemporal, que você começa a assistir os filmes e a ler a obra, sabe? Você quer ver mais, você não cansa, né? Eu vi a versão de 2015 e depois, diretamente, no mesmo dia, eu vi a versão de 71 do Polanski. E depois eu queria ver o do Kurosawa. Então, você realmente fica ligado, você se apaixona pelo texto. Porque você sempre, toda vez que você revisita a obra do Shakespeare, você sempre vê com outros olhos, você sempre pega as sutilezas, diferenças, semelhanças entre versões. Foi um prazer, de fato, não é vaidade minha, não tô querendo ser pretensioso. Eu realmente tive um prazer autêntico de revisitar as várias versões de Macbeth. Recomendo a todos os ouvintes. E eu sei que o Felipe tem uma fúria completista. Ele é um homem completista, ele quer ver tudo que foi feito sobre sobre determinada obra e tal. Ele quer saber tudo. Ele vai lá e eu o nosso grande, na melhor acepção da palavra, o nosso grande geek completista. Ele viu tudo. Então, Felipe, fala aí sobre a sua fruição de Macbeth. E aí, pessoal, tudo bem? Estou apresentando agora aqui os 20 minutos de programa. Pois é, eu tô de volta. Pois é, eu... A diferença do pessoal do grupo, eu não sou tão chegado nos clássicos, assim, né? Eu leio muito, eu sempre li muito, mas eu tenho uma canseira com... Ai, vamos ler a Odisseia, vamos ler Dom Quixote. Ai, pra mim isso é meio dever de casa, assim, essa linguagem que você tem que estar com o dicionário do lado, né? Porque tá tudo... Não é o que eu leio normalmente, né? Eu sou do século XIX para frente, eu acho, assim, que eu procuro mais, né? Mas Shakespeare é super interessante, legal. Eu não lembro a primeira peça dele que eu li, que eu absorvi, assim, culturalmente. Eu tinha uma adaptação italiana de quadrinhos do Tinha Hamlet, Romeo e Julieta e A Tempestade, que eu achava muito legal, que era uma combinação do texto, da história e tal, com uma narração gráfica de um artista italiano muito bom, Gianni De Luca. Aí foi a minha primeira exposição, né? Demorei um pouco para conhecer o Macbeth, eu conhecia culturalmente, né? Essas as falas, né? Essas famosas falas, né? Something Wicked This Way Comes, ou Tomorrow, Tomorrow, Tomorrow, quando a Lady Macbeth morre, né? Eu isso absorvi pela cultura geral, muito antes de realmente assistir uma das adaptações. Que eu, agora que eu tô pensando, eu não sei se a primeira que eu assisti de cabo a rabo foi realmente essa de 2015, que eu vi no cinema, eu achei ótima também. E eventualmente eu descobri que ela é super enxuta, né? Eles não inventou nada, não moveu nada, mas eles tiraram muito, né? Tem muito a versão mais seca, assim. Eu gostei. Então agora pro programa, né? Pra poder estar aqui com vocês, eu falei, caraca, o que eu vou aportar, assim? Eu tenho que assistir tudo as versões que já foram feitas para eu ter alguma coisa para falar, né? Então eu assisti todas essas que foram mencionadas, inclusive a do Orson Welles, obviamente a do Coen, que eu achei muito legal, e eu não desgostei de nenhuma delas. Todas têm alguma coisa massa, todas exploram algum aspecto diferente da história. Acho que o que ficou menos morno a respeito dessa última, né? Porque se você vai ver, realmente se pergunta para que que tá fazendo essa versão, o que que ele tá aportando na versão dele. Então, se você vai fazer uma versão mais violenta, né, sobre essa crueldade, essa destruição que o Macbeth faz, já tem, né? Já vai no do Polanski, né, que tem sangue para tudo quanto é lado, e essas cabeças voando e tal. Se você vai para uma que é mais experimental, assim, mais quase teatro filmado um pouco, aí você tem a do Orson Welles. Se você tem uma que pega a história e adapta para um outro âmbito totalmente diferente, aí você tem a do Kurosawa, né? Então, o que essa do Coen, para mim, trouxe, né? Para mim, foi uma criação de um mundo próprio, que eu achei muito, muito interessante, que não é teatro filmado, que nem se vai no YouTube, tem a versão do Ian McKellen lá, que é bem ruim de assistir, sinceramente, porque é uma peça filmada. Eu comecei e eu parei, assim. Talvez você assistir ao vivo teria sido do cacete, se eu tivesse vivo em 79, né, pra assistir. Mas assistir teatro filmado é muito chato, sem graça. É esse filme cinema puro, combinando tudo que o cinema tem pra oferecer de close, edição, movimento de câmera, com um elemento meio hermético do teatro, né? Um mundo falso, um mundo artificial. Assistindo, eu pensei muito no que a gente estava conversando sobre o Wes Anderson, né? Que é mexer com a artificialidade do meio, né? Você não está escondendo o fato que é um filme. Eu achei até mais Wes Andersoniano, até. Esse aspecto meio de que você está assistindo uma coisa contida lá. Não é um cenário que parece feito de madeira pobrezinha. É um cenário que parece uma pedra, mas é uma pedra estilizada. É quase... É difícil de explicar, né? Me lembrou você assistir uma pintura do Giorgio De Chirico, quase, assim. Você tá vendo um mundo, um espaço liminar diferente, assim. E ali existe aquela peça que você já tá cansado de ver as mil versões, você já conhece as falas e tal. Então, pra mim, foi muito valioso nesse sentido, né? Eu nunca tinha visto desse jeito. Eu gostaria que fizessem mais filmes de qualquer tipo dessa maneira, né? Onde tudo é super controlado, é um mundinho fechado contido. Eu achei muito interessante. Então, aí é o seguinte, eu queria a versão subjetiva, por favor, André pode começar, do que você acha que é a tragédia de Macbeth? Qual é? O nome do livro completo é A Tragédia de Macbeth, The Tragedy of Macbeth. É uma das tragédias, né, do Shakespeare. O que que faz uma tragédia? Eu acho que talvez você e o Igor consigam definir melhor isso. Começar por aquela ideia do destino, né? Isso é muito trabalhado no filme. O filme, ele já começa com o encontro, né, do Macbeth e o Banquo voltando de uma batalha. Eles estão retornando pra casa, né? Ou indo ver o rei, né, o Duncan. Encontram as bruxas, né, que são excelentes, né? A bruxa, né, porque as outras são meio acessórios, né? São três irmãs. Excelente, né? Aquela atriz no começo, toda retorcida, no chão, espetacular. Eu achei que ela era deformada, depois eu vi que era a atuação dela, cara. Tava muito bom. Ela imita o corvo, né? Ela imita as asas de um corvo, assim, é fantástico. Eu achei esse filme, nesse ponto da caracterização das bruxas, é excelente, né? Do começo ao fim, eu achei excelente. Ela tem essa aptidão física, né? Ela é conhecida com... Ela é tipo um... Como é que é o nome daquele ator do Holy Motors? Denis Lavan. Ela é tipo um Denis Lavan. Ela tem uma habilidade, um controle físico do corpo dela para atuar. É espetacular. Ela é famosa por isso, né? Ela é atriz inglesa, filha de pais gregos, né? Mais de 60 anos de idade, inclusive. E cê, não sei se você percebeu, André, mas ela também faz aquele velhinho lá que o Ross Sim. encontra na estrada. É. Mas então, eu, na verdade, essa pergunta sua é muito boa, misturando com essa que o Igor falou, né? O que que essa peça traz e tal. E eu, como eu falei, né? Eu não conheço bem as peças do Shakespeare, mas eu acho que essa peça, ela tem uma... ela dá uma ênfase maior a essa questão de uma profecia, né? Que é recebida, uma espécie de profecia que as bruxas fazem, né? Como um oráculo, né? Que vem e prevê o que vai acontecer. E o Macbeth escuta isso, né? Várias vezes, né? Depois ele volta às bruxas para pedir uma nova profecia, né? Para ele saber como que vai ser. Quase como uma vidente diria, né? E ele toma as ações dele com base nessas profecias, de uma certa maneira, né? E aí a gente pode se perguntar, né? Elas representam, então, o quê, né? Elas são bruxas mesmo? Elas são da imaginação deles? O que essas palavras dela, qual a função dessas palavras delas, né? E a tragédia tem isso, né? A tragédia tem essa ideia de que é um destino traçado e você não consegue fugir dele. E é um destino de ruína. Por mais que você tente escapar dele, você tá jungido a isso. E você vai tomando suas decisões e cada vez você se... mesmo quando você acha que você tá escapando, que você tem um livre-arbítrio para dominar sua vida e seu futuro, você acaba preso nessa profecia, né? Agora, nesse texto do Shakespeare, eu acho que diferente de outros, é muito mais forte nesse, né? Essas profecias são super ambíguas e os personagens, eles lidam com uma questão que também é trágica, que é a interpretação que eles dão para a profecia, eles não têm a segurança de que aquilo é a verdade. Então tem essa coisa da ambiguidade, do jogo de palavras, né? As bruxas falam naquela profecia da... Nenhum homem nascido do ventre de uma mulher pode te matar. Ou então você só vai ser destronado o dia que a floresta de Birmingham, não me lembro se é exatamente esse o nome, ela vai atacar seu castelo. Então tem essas ambiguidades e metáforas que ele fala, ah, beleza, então se nenhum homem nascido do ventre de uma mulher vai me matar, é que nenhum homem vai me matar. Ou, uma floresta não pode guerrear contra mim, então nada vai acontecer comigo. Ou seja, ele escolhe a interpretação que expressa o que ele quer, na verdade, né? E a gente vê ao longo da peça que existem outras interpretações que também podem ser o destino dele, mas ele não quer ver. Eu sempre tive essa impressão com essa peça do Shakespeare, não sei se vocês tiveram também. Parece uma coisa, um jogo com as palavras, meio infantil, né? Que você muda o destino da história dando outra interpretação pra palavra, com um jogo de palavras, um trocadilho, etc. Então, é algo que sempre me causou uma certa estranheza, que é, por exemplo, aquela cena famosa também do Senhor dos Anéis, em que aquela mulher, eu não me lembro, né? É uma da cavaleira lá do reino de Rohan. Ela vai lutar contra um daqueles inimigos montados naquele ser alado, né? É que diz que nenhum homem pode me matar, né? E ela fala, né? Ele fala, no man can kill me. Então o cara vai pra cima dela como se... E ela fala, I am no man. Então ela pode matá-lo, né? Parece uma coisa meio fantasiosa demais, né? Isso me faz questionar por que isso? Por que o Shakespeare trabalha tanto essa questão da interpretação e do poder das palavras dirigindo o destino nosso, né? Isso é um tema tão importante, a ambivalência das profecias e a ambivalência da linguagem em várias falas, presente em toda a peça do Macbeth. Pois é, eu vi alguém falando sobre isso, acho que foi um estudo acadêmico, que ela fala assim, a peça Macbeth, o tema de Macbeth é a interpretação. Eu achei muito curioso isso. Você acha que a tragédia, então, do Macbeth é essa ambivalência das profecias? Essa é a tragédia dele? Talvez seja um pouco mais do que isso, né? Porque tem toda a questão da relação com o poder, com a culpa. Tem mais do que isso, mas eu acho que sim, o que conduz, né? Vamos dizer assim, o que joga ele no destino trágico, essa questão com as palavras, né? E como ele reage a isso. E todos os personagens, né, reagem a isso. Então, a pergunta, né? Qual é, né? De tudo que acontece na peça, qual é a tragédia, né? Você diria que... Eu acho que é que a tragédia é que ele recebeu a informação da profecia, essas profecias na névoa, e ele não só... A tragédia é que ele correu atrás do própria destruição dele, né? Ele sabia o que ia acontecer, e ele não só não evitou, mas ele propiciou todos os passos para se destruir, né? Até o final. Então ele foi o causante do próprio... Né? Que essa coisa, né? Do destino que... Ou não, o livre-arbítrio e tal. No caso dele, ele foi informado, né, do que aconteceria e ele correu atrás, né? Ele causou a própria queda dele, né? Então, para mim, seria isso. Porque eu acho que, exatamente, ele, essa na questão da profecia em si, né? E dele mesmo sabendo o que ia acontecer, no fundo sabia, né? Queria acreditar que não, mas no fundo sabia e ele mesmo assim foi atrás. Eu acho que a tragédia dele tem muito a ver com o que o André falou. Essa questão da... da ambivalência e da ambiguidade, né, das profecias, especialmente no discurso das bruxas, muito presente também no discurso inteirinho do porteiro, né, que eu acho uma participação maravilhosa no filme de um ator meio cômico, né, chamado Stephen Root. Eu acho que ele está muito bem também no papel como porteiro, né. E a peça está em... Depois a gente vai falar um pouco mais a fundo, né, sobre isso. A peça está toda carregada dessas palavras e dessa construção meio adversativa, né. Por exemplo, ela fala assim: olha, você vai ser rei, mas o banco, depois de você, vai ser os filhos do banco que vão ser reis. É, a frase diz: ah, banco, você vai ser menos do que o Macbeth, mas mais do que ele, né? Ao mesmo tempo. É sempre, sempre uma coisa contra a outra. Então, a primeira frase do Macbeth é: nunca vi um dia tão bonito e tão horrível ao mesmo tempo. Uma coisa assim, né? Elas falam isso logo no início, as bruxas, né? Que a primeira fala da peça são das bruxas. E elas falam: foul is fair. O sujo é belo. É uma tragédia de que tudo é o seu contrário ao mesmo tempo, né? É a tragédia do Macbeth que as profecias nunca são absolutas. Elas sempre têm uma ressalva. Tipo assim, aquilo que você falou, né? Nenhum homem nascido do ventre de uma mulher vai te matar. Mas tem uma ressalva. Sempre tem uma exceção, sempre tem uma possibilidade, né? E aquilo que o Felipe falou, né? O banco, ele é menos... Como é que ele falou? Você falou de novo? Ele é menos, mas depois ele é mais. Ah, dizem: ah, banco... Mais infeliz do que o Macbeth, mas mais feliz do que ele, né? Sua semente será rei. Então, e aí depois ele fica pensando, Macbeth, né? Ele fica pensando: por que que elas me disseram isso? Será que isso é bom ou ruim? E se elas... É uma mensagem de entidades sobrenaturais, nunca pode ser boa. Mas se nunca pode ser boa, por que que se tornou verdade agora? Agora eu sou o Thane of Cawdor. Eu consegui esse título, elas falaram a verdade, eu consegui de verdade. Mas se é boa, também pode ter consequências nefastas, né? Então ele tá sempre nessa dúvida, ele é um homem partido o tempo todo. E tem teses de que ele é uma parte e a Lady Macbeth é outra parte. Ele quer sempre garantir, né, o poder total dele, né? Porque quando elas fazem essa profecia, o que elas estão dizendo? Você terá o poder, mas seu poder é estéril. Você não vai gerar, por exemplo. Ele não tem uma continuidade. Ele não é garantia de nada, né? Então essa já começa a angustiar ele isso, né? O que é esse poder que, na verdade, vai ser uma impotência no final das contas, né? É bem trágico mesmo, né? Você viver uma vida assim, né? Que tudo que você vai alcançar e todo o poder que você vai adquirir não vai servir pra nada no final. Vai ser sua ruína. É, o Macbeth, inclusive, tem uma cena que ele tem esse monólogo. Ele se encontra, né? Foi pelos descendentes do banco que eu envenenei minha própria taça. Uma coisa assim, né? Eu tenho uma coroa inútil, um cetro infértil, né? Que vai ser tomado por uma outra família de mim, eventualmente, né? Ele destruiu a própria alma pelos filhos do outro, não por ele, porque ele mesmo não tem filhos, né? É, também já a Lady Macbeth, ela tem essa questão que ela fala no início, né? Quando ela... A primeira fala dela, né? Que ela pede, assim, né, pros céus que dessexualize ela. Então ela tem uma ambiguidade com a masculinidade também. Ela quer extirpar todos os elementos femininos, né? Ela não quer ter piedade nenhuma, né? Mas além disso, o grande crime, o crime mais violento, né, e mais brutal do Macbeth talvez seja o assassinato da família do Macduff, né? Da mãe e das crianças, né? Que é o crime mais desnecessário, porque ele escuta a segunda profecia, né? Que nenhum homem nascido de ventre de uma mulher vai conseguir matá-lo. E ele mesmo então fala: então por que eu tenho que ter cuidado, né, com o Macduff? Porque elas falam primeiro, né? Tenha cuidado com o Macduff. Beware of Macduff. Mas sim, por quê? Se ele, obviamente, foi nascido de uma mulher, então por que eu tenho que matá-lo? Não vou matá-lo. Mas mesmo assim, ele depois muda de ideia. Não, mas eu vou double sure, I'll make double sure, ele fala. Eu vou ter certeza absoluta de que isso não vai acontecer. Porque isso que é o mais trágico dele, né? Ele fica preso pelas profecias. Mas eu queria saber isso do Gustavo. Gustavo, o que você acha da tragédia dele? Você concorda com a gente? Concordo. Por isso que Shakespeare tem a importância que tem, né? Porque a tragédia da tragédia de Shakespeare é uma exageração de uma tragédia comum, né? Vocês estão falando aí do como é trágico você ficar preso a uma profecia, não sei o quê. É, todo mundo está preso a uma profecia, né? A gente é profetizado quando é pequeno, né? A gente passa a vida seguindo essa profecia dos nossos pais, do que eles profetizaram que a gente ia ser desde muito novo, né? A gente não inventa quem a gente vai ser do nada, né? Alguém fala pra gente, né? Não é uma bruxa contorcida, mas às vezes é uma bruxa que joga sobre a gente tudo que é esperado da gente pra gente ser. E que também é irrealizável, né? E é uma profecia que se autorrealiza, porque a gente passa a vida toda correndo atrás dela, mesmo sabendo que é inviável, que não tem como, né? que na verdade só se realiza realmente se for uma tragédia completa, com morte, onde todo mundo termina morto. É a única maneira de você realizar essa profecia. É, então eu acho que o Shakespeare, ele ficou até hoje, né, e tem a importância que ele tem por conta disso, porque a gente consegue se identificar, óbvio que eu não tenho nada a ver com o rei da Escócia batalhando com o rei de sei lá onde, falando um inglês que eu não entendo metade, mas eu consigo me identificar com essa sensação de que no fundo, inconscientemente, a gente tem essa marca do que a gente tem que ser, o que a gente deve ser, o que se espera que a gente seja, que a gente tenta se insurgir contra isso, mas é muito difícil, né? Assim, a gente se insurge, mas é sempre uma insurgência meio frágil. E que, no fundo, a tentativa de seguir essa profecia é o que traz todo o sofrimento. Não sei se foi o André que falou, se foi o Diego ou o Felipe, não sei. Que ele está correndo, ele está criando a própria tragédia, né? Ele ouviu essa profecia e ele vai atrás cumprindo todos os requisitos para que o negócio se realize. Mas a gente faz isso também, né? Quantos da gente tem né? Relacionamentos sempre iguais, fracassos sempre iguais e dificuldades sempre iguais? É isso também, é a gente tornando as profecias da nossa infância autorrealizadas. Né? O processo de terapia e de análise é justamente você descobrir essas profecias, né? É você ir atrás e descobrir de onde é que vêm essas profecias para você tentar se libertar um pouco delas. Então a sua visão então, tem muito a ver com as bruxas serem uma maneira que o Shakespeare utilizou para metaforizar manifestações do nosso inconsciente. Estão na nossa cabeça. Mais ou menos isso? Posso dizer isso? Eu acho que sim, porque, na verdade, o que as bruxas pegam é num desejo dele, né? De ser rei, né? De ter o poder, de tal. E ele hesita muito, e a Lady Macbeth é que dá aquele empurrão, né? Não, vai lá e tal. Mas o desejo original sempre foi dele, né? Pois é, porque senão não teria força, entendeu? Ia entrar por um ouvido e sair pelo outro. As bruxas meio que reforçam isso, né? Quer dizer, dão aquela fantasia de que talvez seja possível, entendeu? E você sabe que não é. E ela também falou que é inviável e que no final não vai servir pra nada. Mas, enfim, é difícil de explicar isso. Eu acho que por isso que entra essa questão da linguagem. Talvez eu consiga falar até melhor. Essa duplicidade da linguagem vem justamente dessa duplicidade da profecia, entendeu? Que é a duplicidade do nosso consciente e inconsciente também. De que tudo que a gente faz tem essa contrapartida. Se ele tivesse menos dúvida, se ele fosse menos acossado pela dúvida e pela ressalva, ele teria ficado mais confortável no poder. Né? Eu acho que tem um momento no filme que eu gostei muito dessa versão, que é a única versão que tem isso, né? Que é obra da Frances McDormand. Né? Tem um momento, um segundo, que é quando eles descobrem o corpo do rei morto e logo depois que o Macbeth mata os guardas, né? Para se livrar duplamente, né, para fazer ter certeza absoluta de que ninguém vai suspeitar dele. Então ele mata lá, corta a garganta dos dois guarda-costas, né, dos seguranças no quarto do rei. E aí quando ele está descendo a escada e ele confessa para todo mundo, inclusive para Lady Macbeth que está lá embaixo, né, que ele matou os guardas, né, como é que ele poderia ter feito diferente? Né? A Lady Macbeth olha para ele meio brava. Por que você fez isso? Quase que ela falou. Eu entendi o olhar dela e disse, pra quê? A gente tinha calculado, tinha planejado que a culpa recairia sobre os dois. Então, por que que você teve que matar? Que isso, essa sede de sangue? Já, agora, não precisa. E ela já ficou preocupada, sabe? Tava tudo tranquilo, tudo armado pra que ela, né, que os dois estavam bêbados, dormindo, sabe? Não teriam visto nada acontecer e não teria como comprovar que não foi eles que mataram, porque com a faca na mão, a faca já tava lá. A Lady Macbeth teve todo o trabalho de deixar até lá e deixar a faca suja de sangue na mão deles. Porque o Macbeth não queria voltar, porque tava com horror do que ele fez. Ela, sim, ela tava com um planejamento calculado, frio, tranquilo, sabe? E ele já foi a primeira sinal de sabotagem, eu acho. Ele quis ir lá e cortar a cabeça dos dois e começa por aí. Eu acho que a tragédia dele começa aí. Porque ele nunca tá realmente, ele tá sempre na dúvida. Ele tá sempre desconfortável no poder. Eu não sei se é a dúvida no caso, porque quando ele faz isso, ele mata as possíveis testemunhas, o que parece que isso revela é que ele já tá lutando contra a culpa. Ele já tá lutando. Então, não sei se seria uma dúvida, mas é a culpa que aparece aí, né? Ele mata os dois guardas, que inclusive meio dormindo, bêbados, né? Não sei se eles estavam envenenados. Eles se manifestam, né? Quando ele mata o rei, eles falam algumas coisas, né? Ah, tipo, meu Deus, o que é isso? Assassino, alguma coisa assim. Então, quando ele comete esse ato, vem a questão da culpa pra ele, né? Antes ele hesita, antes ele tem dúvida. Mas depois que ele mata, faz esse homicídio de uma figura paterna, inclusive, né? Tem até isso, né? Porque ela fala, eu poderia ter matado ele, mas ele parecia o meu pai, né? Então tem essa associação da figura do rei com a figura paterna, né? Além da culpa, também tem o primeiro sinal já de desconforto com o poder. É, mas a forma de ter tomado o poder, né? Que não é qualquer maneira. Ele não tomou o poder de qualquer maneira, né? Se ele tivesse ficado quieto, teria sido sucesso total. Mas ele já tá desconfortável. Já tá se sentindo super culpado e tem que começar a destruir isso aqui. When the hurly burly's done, when the battle's lost and won, where the place? Upon the heath, there to meet with Macbeth, fair as foul. Porque falando das bruxas, né? De que elas são manifestação do quê, né? Então, é interessante isso, que eu também li um estudo sobre Shakespeare, né? E sobre as obras dele, especialmente sobre Macbeth. Se você pensar bem, né? No própria peça, tem aparições, né? Tem coisas que só o Macbeth consegue ver. Que é a faca, né? A adaga, que ele, nesse filme, é uma ilusão da entrada da porta, né? De metal. É da maçaneta, né? Eu achei super interessante essa maneira que eles fizeram. O fantasma do banco, né? É uma aparição que só ele consegue ver, né? Uma alucinação, de verdade, claramente. Mas as bruxas, o banco vê. As bruxas existem. Elas têm uma existência concreta na peça. São personagens com falas diferentes do fantasma do pai do Hamlet, por exemplo. Que é só o Hamlet tem um relacionamento só ele e o pai. E o fantasma do pai. Mas nesse não. As bruxas, elas agem. Elas têm uma existência que até o banco consegue ver. Você acha que o Shakespeare tinha alguma intenção com relação a isso? Que elas são um tipo de personagem, especialmente porque elas falam a verdade e elas são proféticos, né? Proféticas. Normalmente, o Shakespeare, elas não precisavam ter existência real na peça. Elas poderiam ser aparições, nada mais, que só o Macbeth pudesse ver. Mas elas existem, de fato, né? Elas são bruxas que estão ali, elas estão lá. Você acha que teve alguma coisa especial em relação a isso ou não? Tá aí uma pergunta muito boa, mas eu acho que aí a gente entra nesse campo, nessa análise que eu achei muito interessante, eu não tinha parado para pensar, mas é uma questão, a ambiguidade da linguagem. Eu acho que pensando em outras aparições também, em outras manifestações do sobrenatural em peças do Shakespeare, eu acho que esse elemento de ambiguidade é um dos grandes charmes, né, das bruxas. Porque, na verdade, as bruxas, elas aparecem, né, para o Macbeth e para o Banquo. Eu não sei se o fato do Banquo poder vê-las assim como Macbeth, tanto prova da realidade concreta delas. Porque, assim, na verdade, quando as bruxas, elas aparecem, elas externalizam, elas colocam em palavras uma vontade de poder que já preexistia, que eu acredito que já preexistia nesses dois personagens, tanto no Macbeth quanto no Banquo. Então, assim, é como se eles projetassem essa própria vontade de poder deles em essas figuras, nessas figuras externas, sobrenaturais, como se houvesse a necessidade de encarnar essa vontade de poder em uma figura externa que dissesse: olha, tu serás importante, tu serás poderoso, tu serás relevante. Pegando o gancho nisso, e tentando responder aquela sua outra pergunta, que eu achei excelente, né? Qual que é a tragédia de Macbeth? Acho que a tragédia de Macbeth é justamente isso, é o desejo de um homem, não sei se eu diria medíocre ou ordinário, mas um homem comum, o desejo de grandeza de um homem comum que acaba realizando o próprio desejo, que é algo que, em tese, todos nós gostaríamos de fazer. Todo mundo quer realizar o próprio desejo, e eu acho que a gente vive numa sociedade que meio que clama para que a gente faça isso o tempo todo, né? Seja a melhor versão de você mesmo, realize os seus sonhos, seja rico, né? Seja bem-sucedido, etc, etc, etc. Então, assim, é o que a gente quer, né? É o que mais vende hoje em dia, né? A realização dos desejos, né? Então, em tese, é o que todo mundo quer, mas uma vez que ele consegue isso, ele não consegue manter esse poder que ele obtém. Por quê? Porque ele sente culpa, porque, assim, todas as aparições que ele vê são manifestações dessa culpa. Eu acho que Shakespeare, talvez, né, um homem do século XVI, né, talvez ele não tivesse, assim, muito essa consciência psicanalítica que nós temos, assim, sabe? Talvez ele não enxergasse os fantasmas como sendo possivelmente projeções de algo interno no nosso inconsciente. Eu acho que isso não passava pela cabeça dele. E que bom que isso não passava pela cabeça dele. Eu acho que ele sabia muito mais que a gente, na verdade. Talvez, né, talvez. Eu acho que esses fantasmas e bruxas e duendes e gnomos e espíritos, eles podem ser as duas coisas. Eles podem ser algo externo a nós, mas também eles podem ser projeções do nosso inconsciente. Então, acho que a tragédia dele é justamente isso. Eu acho interessante isso que o André falou, né, assim, da figura do rei como a figura do pai, né? Porque, no final das contas, o que o Macbeth faz é um parricídio. E aí, desculpa voltar mais uma vez nesse ponto, mas, assim, esse é um dos motivos pelos quais eu não gostei tanto dessa versão, e eu gosto tanto da versão do Polanski. Porque na versão do Polanski, e eu vi uma entrevista né, do Polanski falando especificamente sobre isso. Ele quis fazer do Macbeth um homem jovem. Ele quis fazer do casal Macbeth, né, Lord e da Lady Macbeth, duas pessoas jovens. Porque justamente quando chegasse nessa cena do assassinato, ficasse mais claro que o que ele estava fazendo é um parricídio. Né, ele está matando o próprio pai. Na versão do Polanski, o rei é um homem bem mais velho que o Macbeth. Então ele mata o rei, ou seja, ele faz aquilo que nós todos inconscientemente queremos fazer, ou seja, ele mata, né, o pai, ele mata a figura de autoridade, porque ele sabe que a grandeza dele e a importância dele está condicionada ao reconhecimento que ele tem dessa figura paterna. Ou seja, ele só se torna o Thane of Cawdor, né, no começo da peça, porque o rei reconhece, oh não, Macbeth ele lutou bravamente na batalha, ah, então ele merece ser o Thane of Cawdor, né, então fantástico. Isso é muito bom, mas isso é muito frustrante, assim, você saber que, putz, eu só serei tão grande quanto, ou tão grande à medida que essa outra força paterna, essa autoridade paterna, me reconhecer como grande, mas eu mesmo nunca serei grande em mim mesmo, sabe? O que, que eu posso fazer? Ah, eu vou matar esse pai aí, justamente porque eu quero ser grande por mim mesmo. Ele faz isso, mas ele é cometido de uma série de culpas. E o grande, digamos assim, o sentimento que perfaz Macbeth, né? Isso que o Gustavo falou, é um sentimento de medo. É uma peça essencialmente, quer dizer, é uma peça sobre mil coisas, mas é uma peça essencialmente sobre o medo. Você tá no poder. Você cometeu o crime perfeito, no final das contas, ou crime quase perfeito. Você matou o rei, ninguém suspeitou, você se tornou o rei, fantástico, é o crime perfeito. Mas, e o medo de ser descoberto, né? E tudo que ele faz, todos os massacres que ele faz em função desse medo. E também uma outra coisa que eu acho muito importante de ser abordada na tragédia do Macbeth. O que, que eu falei antes, que ele era um homem ordinário, quiçá até talvez medíocre, sabe? Porque ele é um homem, eu acho que isso está muito bem claro, assim, naquela acusação do Macduff. But he has no children. O Macbeth é um homem que não tem legado, né? Ele não tem uma semente. Eu acho que o fato dele não ter filhos, isso é muito simbólico. Isso está bem claro, essa tragédia está bem, o peso disso está bem claro na versão de 2015. A primeira cena é o Michael Fassbender e a Marion Cotillard enterrando o filho deles. Macbeth ele não pode ter filhos. É um homem sem legado, ou seja... Essa versão, é só essa interpretação. É só nessa versão, não, mas eu achei uma sacada genial. É genial, né? Eu queria tocar nesse ponto, porque eu queria fazer essa pergunta muito pro Gustavo e pro André, porque o Igor tá falando sobre realização de desejo. E associou isso com um parricídio, com o desejo de matar o pai, né? E aí eu penso em Édipo também. A gente sabe que o inconsciente tem... Ele entende que a realização total do desejo, ela implica em destruição, né? Em autoesfacelamento, em shattering, né? E, então a gente tem, o inconsciente ele considera que certos desejos realizados, eles são impossíveis, eles são proibidos de serem realizados. Então às vezes você se dá conta de que você realizou um desejo que era proibido por você mesmo. Que é aquele negócio que o Freud falou do desconforto no sucesso, né? Da infelicidade do sucesso. Que quando ele fala sobre Macbeth mesmo. Queria que vocês falassem sobre isso e sobre como isso funciona na cabeça e para que isso serve, né? Isso não é uma coisa assim que... Uma tragédia do ser humano? Isso tem alguma coisa de bom para nós? Tem uma utilidade? Fala um pouco sobre isso, que me interessa muito. Não, acho que é a tragédia, exatamente a tragédia de Macbeth, o que a tragédia de Macbeth tem em comum com a nossa tragédia própria. E acho que no filme a Lady Macbeth representa bem isso, sendo uma pentelha absoluta, né? Porque tudo que o cara faz tá errado, né? Nada, o cara vai lá, mata o rei, mas ele não... Pô, tinha que ter deixado a adaga lá. Aí depois ele esfaqueia o outro, ela olha, ai, pô, tá fazendo merda. Tudo que ele faz é errado. E é insatisfatório. Tem uma hora que ela fala, pô, valeu você ter cometido assassinato pelo nosso bem. É, nesse sentido, acho que realmente é interessante pensar que eles dois seriam quase que um mesmo personagem, né? Com dois aspectos do mesmo personagem. Quando um tá bem, o outro tá mal. Quando um tá louco, o outro tá são. Quando um tá empolgado, o outro tá deprimido. Como se fosse esse elemento inconsciente não deixando a pessoa usufruir de realizar o desejo, né? Que tem uma utilidade que é a utilidade que o filme mostra muito bem, que é se você não aceita esse limite, se você tenta romper com esse limite, você enlouquece, que é o que acontece no filme. Porque na vida real, né, na vida cotidiana, a gente vê isso acontecer muito, né? Um exemplo, né? Eu estava assistindo um filme sobre história real de um jogador de futebol americano, né? Que depois de trabalho de não ter conseguido ser chamado para nenhum time da liga principal americana, ele trabalhou em supermercado. E aí depois ele foi trabalhar numa liga amadora de um futebol americano diferente, que parecia rodeio mais. E aí ele começou a se destacar e começou a jogar super bem. Sendo que ele tinha sido chamado antes e ele tinha conseguido finalmente o que ele sempre quis. Ele é chamado para jogar futebol e ele não consegue atuar. né? Ele tem uma brochada, ele não consegue, ele fica paralisado de medo quando ele tem a primeira chance dele. E depois, só depois de ter passado por mil atribulações, né, com a família, com a esposa, com os filhos, né, ele consegue finalmente incorporar o sucesso, incorporar que sim, eu sou um ótimo jogador de futebol americano e eu mereço estar num time de futebol de alto nível. Então ele é chamado depois dos 30 anos de idade para jogar. E dos 30 aos 39 ele chega a ser campeão do Super Bowl. Ele é realmente excelente jogador, mas ele não conseguia antes. Só um exemplo assim, da vida real para todo mundo saber que às vezes isso acontece, né? Você às vezes se vê numa situação que você finalmente conseguiu uma mulher que você estava apaixonada anos e anos atrás, anos, né? Sei lá quanto tempo. E você finalmente conseguiu ficar com ela e você imediatamente se sente desmerecedor e não consegue levar à frente, por exemplo. É, isso é o que o texto de Freud que tu citou aí do caráter em... Não é nem caráter, né? Alguns personagens que você encontra em análise, assim. E um deles é esse, o cara arruinado pelo êxito, né? Porque você... Quando você realiza alguma coisa, isso naturalmente retoma o Édipo, né? Como você resolveu o seu Édipo. Isso que eu queria que vocês falassem bastante. Como é que retoma o Édipo? Como é que é isso? O Édipo, para a vida toda, é o parâmetro que você vai ter do que pode ser realizado ou não, né? Do que é proibido ou não. Então, assim, o Édipo é uma derrota, né? Se você, pro homem, né? Pra mulher é um pouco diferente, mas pro homem o Édipo é uma derrota sua para alguma outra coisa. Normalmente é o pai, né? Mas se você não tem um pai presente, enfim, é alguma figura que ganha de você na disputa pela sua mãe. Então, isso estabelece o limite. Olha, até aqui você pode ir. Aqui você perdeu, então você passa a vida toda tentando descobrir o que foi que fez você perder, né? E correndo atrás disso. Tentando chegar, né? Então, o que é que eu preciso ter pra não perder? Sendo que você já perdeu. É um paradoxo shakespeariano, né? O que é que eu preciso ter pra não perder o que eu já perdi? E aí, toda vez que você consegue, retoma a possibilidade de não ter perdido, né? Eu podia ter ganho. Era isso, então, que faltava? Era isso que precisava? Mas aí vem a culpa. Então, toda realização para um homem, principalmente, retoma essa lembrança da vontade que você teve de edipiana, assim, de sei, não sei como explicar isso de maneira que não pareça datada, assim, mas essa vontade é de piano de não nem ter entrado pro jogo, entendeu? De ser vitorioso desde o começo, de não ter precisado fazer nada, de ser simplesmente amado e adorado e ser tudo que você podia ser, a felicidade plena, enfim. Porque o Igor falou muito bem a figura do rei paternal. Então, quando o Macbeth finalmente consegue a potência paternal, a posição de rei, literalmente matando o pai, ele se destrói. Ele começa um processo de autodestruição. Você falou assim, ah, o inconsciente é assim. Esse texto do Freud, ele pega essa chave interpretativa dele, do complexo de Édipo, e tenta explicar porque há algumas pessoas, não são todas, óbvio, que quando aparentemente atingem o que elas desejavam, ardentemente, às vezes, elas entram em depressão ou se arruinam por causa disso e não conseguem deixar a execução desse desejo ser frutífera para elas, né? Então, cada um vai lidar de uma forma diferente com esse desejo. E cada estrutura também, estrutura clínica, vamos dizer assim, vai lidar de forma diferente. Você deu o exemplo de jogador de futebol, mas tem um monte de jogador de futebol, tipo, sei lá, o Cristiano Ronaldo. Ele atingiu lá o sucesso, treinou pra caramba e se dá super bem com isso. Então, ele não tem esse problema, vamos dizer assim. Mas aí o Freud tenta analisar com base nessa chave interpretativa do complexo de Édipo e usa Macbeth como uma tentativa de entender, né? Só que ele também não reduz Macbeth a isso. Tanto que quando ele passa pra uma outra peça, de um outro autor, para trabalhar essa questão. Macbeth fica... Esse texto é estranho, porque ele tem duas partes. Ele fala do Macbeth e ele solta Macbeth e vai tratar de uma outra peça para chegar nessa conclusão edipiana da interpretação. Mas no Macbeth, ele vai dizer isso, né? O Macbeth, ele tem esse desejo ardente de tomar o poder, etc. E quando chega lá, tem uma culpa enorme que não deixa ele usufruir isso, né? Ele consegue, inclusive, né? Ele mantém o poder, ele vai e faz a chacina toda que ele tem que fazer até o final, até ser morto. Ou seja, ele conseguiu sustentar o desejo dele, mas com uma culpa estrondosa, né? Que não deixou ele usufruir subjetivamente daquilo, né? E atingir uma posição, vamos dizer assim, de contentamento, de alegria. Mas essa questão do Édipo não ficou muito clara pra gente, né? O que a gente estava falando até agora. Que seria o seguinte, no Macbeth, o Freud não consegue ter a resposta. Tanto é que ele tem que passar para uma outra peça que leva isso às últimas consequências, né? De uma mulher que tinha o desejo de ficar com o fulano lá, que era importante, que era nobre, etc. Nobre, não de nobreza financeira, né? Mas nobre de espírito, vamos dizer assim. E ela era uma mulher muito livre, né? Ela não tinha culpa com as... comportamento sexual dela, com as experiências dela, etc. Mas quando ela consegue isso de uma forma muito maquiavélica, né? Porque ela faz a esposa desse homem suicidar, inclusive. Ela, quando ele quer casar com ela, com essa mulher que planejou isso, essa ascensão, ela fala, não, não posso. E aí a peça vai desenvolver por que, que ela não pode, né? E ela vai descobrir que, na verdade, tem uma questão de piano dela com o pai dela, o pai adotivo dela, que ela descobre que era o pai real dela, né? Num determinado momento. Então ela se depara, e parece que não é muito claro isso na peça, mas quem interpreta percebe, que ela teria cometido incesto. E era esse ato do incesto que gerou essa culpa, né? Então seria isso, seria a realização do desejo como uma forma, vamos dizer assim, da pessoa realizando o desejo, é como se ela tocasse nesse desejo de incesto, que gera toda essa dificuldade dela de lidar com esse desejo, que é um desejo proibido, que é um desejo que o eu, a consciência, ele não suporta, né? Vamos dizer assim. Então tem esse conflito, né? Do eu, do que a pessoa quer conscientemente, e da realização de um desejo que foi suprimido há muito tempo por ser um desejo criminoso. O Macbeth, ele realiza o crime. O crime de matar o pai, por exemplo. O Freud não fala isso claramente no texto, mas é uma conclusão que a gente chega da leitura, né? Então ele teria realizado esse desejo, né? Não tem claramente essa coisa de piano de matar o pai para ficar com a mãe, porque não tem uma mãe no filme, né? Vamos dizer assim, não tem a rainha, etc. Como teria em outros, né? Mas eu vejo dessa forma, dessa dificuldade de aceitar esse desejo que foi degradado por muito tempo, né? Que tá suprimido e que você... Mas aí eu discordo de Freud. Não, eu não gosto muito dessa interpretação de Freud, porque na minha... Pra mim, não sei, posso estar falando uma coisa da qual os especialistas em Macbeth e em Shakespeare discordem, mas pra mim o que me parece é que essa ideia de que o que ele tem que fazer é matar o rei e virar rei, etc., não é tanto um desejo que vem dele, como um desejo que é inculcado pela profecia, né? É a partir da profecia, tanto que ele hesita muito no começo, né? Depois de ouvir a profecia. E aí a pentelha da Lady Macbeth enche a cabeça dele até ele fazer. Mas é um desejo que é inculcado nele a partir do momento que diz que ele, que a bruxa lá fala, as bruxas, né, falam que ele vai ser, né, dão como um dado, ele vai ter que ser, é uma profecia. Então eu acho que o sofrimento dele e tal também é isso, é de estar deslocado do próprio desejo, entendeu? Não era bem aquilo que ele queria, mas aí ele faz como a gente, como neurótico, faz muitas vezes, ao invés de dar um passo para trás e tentar perceber onde é que tá o seu desejo, ele double down, né, ele vira um sanguinário, maluco, assassino e sai matando todo mundo, quando na verdade o que ele tinha que se dar conta é que, porra, eu nem queria isso desde o começo. Você acha então que a Lady Macbeth que queria? Não era ele? Mas se você pensar que a Lady Macbeth é um outro aspecto da personalidade, ele queria e não queria, volta para aquela coisa da dualidade de Shakespeare, né? Mas olha só, a profecia das bruxas, ela é interpretável, como a gente estava falando. Por que que ele interpretou nesse sentido? É porque era um desejo dele. Ele poderia ter interpretado de outro, falar, ah, não, tudo bem, o banco, os filhos dele vão ser rei, eu vou ficar aqui no poder, não vou matar ninguém, e um dia outra pessoa vai tomar esse lugar. Mas ele não aceita isso, porque ele não teve a capacidade de gerar também, né? Isso toca nesse ponto, né? Que seria a falha dele. Ele não aceita a falha dele, que é, eu não vou ter filhos e meu poder tem um limite, né? É, se já não houvesse esse desejo pré-existente nele, eu acho que a profecia teria entrado por um ouvido e saído pelo outro. É, eu ouvi um comentário muito interessante a respeito do Macbeth, né? Dizendo que o Macbeth, ele é o homem, assim, ele é uma personagem que funda, de certa forma, a noção que a gente tem de indivíduo moderno, né? Assim, de indivíduo saindo do homem medieval e entrando para o homem, né, moderno. Desculpe, assim, eu falo homem, mas eu quero dizer a humanidade, né, em conjunto, né, homens e mulheres. Por quê? Porque até então o mais nobre, né, seria você reconhecer o seu desejo e você restringir o seu desejo. Né? Esse é o ideal de masculinidade da Idade Média. Né? Um homem medieval, ele é um homem que ele é tentado constantemente pelo demônio, mas ele não sucumbe à tentação porque ele é um bom cristão, porque ele é nobre de coração, porque ele tem uma série de valores, né, que precedem ele, que vão além dele, e que o valor dele é alcançado à medida que ele cumpre com essas condições de existência. Então, assim, esse é o homem medieval. O Macbeth, ele meio que ele está nessa transição, ele deixa de ser um homem medieval, assim, ele reconhece que o valor para ele é justamente ir atrás daquilo que ele quer. Então, se falam para ele, assim, ó, você vai ser rei? Então, ótimo. Como é que eu chego nesse lugar o mais rápido possível? Mas ele hesita muito, né? Como o Gustavo estava falando. Ele hesita muito porque eu acho que ele ainda está com um pezinho na Idade Média. sabe? Ele ainda fica pensando, bom, mas será que é certo? Será que é isso mesmo? Eu acho que, assim, é uma visão muito contemporânea nossa, né? Assim, enxergar a culpa, né? Eu não sei se, né, novamente, naquela época se via isso como uma coisa muito grande, mas hoje a gente sabe, né, que já é um desejo que ele já nasce proibido, né? Ele já nasce como sendo um tabu, né? Você querer o poder dessa maneira, ou de qualquer outra maneira. E eu ia só fazer um comentário a respeito disso, assim, essa falha que ele enxerga nele, é, assim, o fato dele não ser filho, assim, a infertilidade do casal Macbeth, eu acho que é um sintoma, um signo, ou mesmo um símbolo, né, da própria impotência dele. Ou seja, é um homem que tem uma vontade de poder muito grande, né? É externada pela ganância dele, né? E pela vontade de ascender socialmente, mas ao mesmo tempo ele se reconhece como sendo alguém que é, literal e metaforicamente, né, como um homem impotente. Ele não tem filhos, ou seja, ele não pode ter um legado, então, de certa forma, ele não vai conseguir sustentar esse poder. Isso é uma outra coisa que corrói ele por dentro, né? Porque se eu tenho poder e não posso sustentá-lo, e esse poder não vai adiante, eu não vou deixar nenhum legado por causa disso, então qual é a finalidade disso? E eu acho que o Macbeth, ele se torna um pouco um niilista, quase no final da peça, aquele solilóquio dele, que eu acho belíssimo, né, que é o Tomorrow, Tomorrow and Tomorrow, né, que começa, né, amanhã e amanhã e amanhã, e que termina com assim, a ideia que a vida é uma sombra passageira, é uma história contada por um idiota, cheia de som e fúria, significando nada. Ou seja, olha, se eu não posso ter um legado, se isso não tem uma continuidade, se isso não vai além de mim, tudo que eu estou fazendo agora, por mais fantástico, grandioso que seja, não leva a nada, não quer dizer nada, não vai dizer nada. E de certa forma, eu acho que esse é a grande tragédia dele, assim, porque o Macbeth, ele é um rei tão ruim que ele vai ser esquecido no final da peça. O Macduff vai ser mais importante, o banco, mesmo o banco, né, com o filho dele, assim, vai ser mais importante, todo mundo vai ser mais importante que ele. Ele que quis ser tão importante vai cair no ostracismo, talvez ele nem seja enterrado direito, foi decapitado, que na época devia ser a pior das mortes. Eu queria falar um pouco também depois desses dois arcos, né, interessantes, opostos, né, dos personagens Macbeth e Lady Macbeth, né? Eles estão em curvas opostas, né? Um está na curva ascendente, o outro está na descendente. Em termos de humanidade, né? Em termos de frieza, em termos de crueldade, em direção ao sentimento, né, e à culpa. Mas primeiro eu queria aproveitar essa questão que a gente falou dos pais, né, do desejo proibido, né, e do Édipo, porque se o Felipe não quiser falar muito, não tem problema nenhum, mas eu queria falar com o Felipe, porque o Felipe é do nosso grupo aqui, dos cinco. É o que mais queria comer a própria mãe e matar o pai. Ao contrário. Ele foi o único que seguiu o caminho do pai, né? Ele segue a profissão do pai, né? O pai era ilustrador e artista plástico, e ele, o Felipe, também é ilustrador, né? Desenhista, né? Colorista. Como é que foi essa questão de seguir o caminho do pai, do seu pai? Você sempre foi confortável com relação a isso? Você teve alguma questão já com isso? De você ter essa admiração pelo seu pai? E que a gente lembra da história, né? Para os filhos de pessoas geniais, e pessoas que fizeram sucesso, e o filho decide ir pelo mesmo caminho, né, ter a mesma profissão, sempre foi muito complicado lidar com a comparação, né? Foi tranquilo no sentido de que não foi tipo uma profecia, não foi que tem, né, que nessas coisas onde tem o cara que é médico e o filho tem que ser médico, advogado e tal, não teve pressão nenhuma, né? Foi eu que fui me embrenhando, assim. Então foi... tem uma comparação, mas como não foi uma coisa imposta, né? Não teve drama, assim, de eu tô fazendo o que eu quero fazer, ou tá sendo uma coisa que se supõe que é para o que eu faça. Como uma carreira tão fora do padrão, né? Não foi algo que me foi empurrado, né? Foi porque eu vi ele fazendo e eu me interessei pelo trabalho em si, né? Pela realização do trampo, né? E aí eu foi uma atração. Acho que pelo meu pai, ele não é que ele não queria que eu fosse um artista também, mas ele não... Ele sempre me avisou, pelo contrário, né? Que é uma área meio complicada de dar certo, blá, blá, blá. Eu fui apesar de saber que não tem nenhuma garantia de nada, né? É, dificilmente um pai vai falar, larga esses estudos de medicina e vai virar ilustrador. Mas assim, você nunca teve, com relação à qualidade do seu trabalho e à qualidade do trabalho do seu pai, você sempre ficou confortável, sempre separou as duas qualidades, então? É, demorou. Porque... Sempre fui muito consciente quando eu tava começando que eu era um inferior, assim, né? Um iniciante e tal. Mas isso não foi um empecilho, né? Não me dissuadiu de não continuar, né? Eu sempre olhei com muita reverência no sentido de que era uma pessoa que tava fazendo aquilo fazia 50 anos, né? E eu tava começando. A comparação pra mim já vem embutida, né? De que eu já tô começando por baixo aqui. Então, tudo bem. Talvez você não tivesse o desejo de ser grande logo de cara. Né? Eu tinha muita insegurança enquanto a vida como a viver do trabalho, né? Conseguir trabalho na, fazendo o que eu faço, mas não pela comparação com meu pai, né? Eu tô na sombra dele. Eu nunca nem... Que ele mesmo, apesar de ter um trampo muito bom, ele não era uma pessoa famosíssima e tal, né? Então eu não tinha essa coisa que você vê, sei lá, o filho do John Lennon, sei lá, né? Aí é outra coisa, né? Aí não tem nada a ver com o mero fato dele gostar de música, né? É o filho de um gênio. O pai era ótimo, não sei se ele era um gênio, né? No Brasil tem um caso famoso do Pelé, né? Do Edinho. O pessoal que gosta de futebol se lembra. Tragédia. Mas interessante que eu... Não sei se o Shakespeare tinha essa noção... É, consciente, essa intenção, mas ele construiu dois personagens cujo arco é em X, porque a Lady Macbeth, ela começa a peça muito feliz e contente de ter recebido a carta do Macbeth dizendo que ele ia ser o rei, que ele estava com a profecia de ser rei, e ela já começa hiper ambiciosa e maquiavélica, planejando como ela vai convencê-lo, né, de já tomar o trono, e o Macbeth ele começa, especialmente quando ele chega, né, e começa a interagir com a Lady Macbeth. Ele que tem dúvidas, né? Ele que tá assolado pela dúvida, né? Ele, inclusive, tem essa cena famosa que ele fala, não, eu acho que não, eu acho que ele tá aqui como nosso hóspede, a gente tem um dever de como anfitrião e de como novo nomeado, como Thane, sabe? Ele me fez muitos favores, como é que eu vou fazer isso? Não, desisto dessa ideia. E ela vai lá e de maneira muito maquiavélica e calculista, né, dominadora, pentelha ele, né, igual o Gustavo fala, consegue convencê-lo. Inclusive, na versão de 2015, se eu não estou enganado, ela faz isso, né, transando com ele. Ela pega e monta em cima dele, Lady Macbeth, Marion Cotillard, monta em cima do Macbeth e começa a transar com ele nessa hora. Que é o convencimento final para ele lá matar. Ela usa isso também. Né? Ela dá potência para ele, né, transando com ele, né, deixando ele de pau duro. Então, literalmente. E aí, interessante que quando ele começa a... Quando ele se torna rei e começa o projeto dele de se manter rei, de se manter Scarface, né? Começa a matar todo mundo que ameaça ele, de qualquer, assim, mesmo que tenha alguma ameaça de ameaçar, ele já pensa em matar. Quando ele começa com a fúria sanguinária dele, começa a delirar, a enlouquecer, né? Chega no final da peça, ele mesmo diz que ele tem saudade da época que ele sentia medo, né? De que ele sentia pavor de cometer esses crimes, ele não tem mais. Ele chegou num nível meio frio, meio psicopata, meio que já tá além de um ponto de retorno. Ele já tá no inferno, já. Então ele não consegue nem mais sentir contato com a humanidade dele, com a fragilidade e vulnerabilidade dele. E a Lady Macbeth é o contrário. Ela vai numa curva total descendente em direção à recuperação da humanidade dela, né? Ela entra numa situação de culpa imensa. Talvez a imagem mais marcante da peça, mais aterrorizante da peça, é ela sonâmbula, né? Lavando as mãos de um sangue que nunca vai embora, né? Inclusive, a imagem de sangue na peça é uma das imagens mais bonitas. Tem essa imagem, né? Dela, com a mão dela manchada de sangue que nunca consegue ser lavada, né? E quando, por exemplo, Macbeth fala, né, que será que se eu colocar minha mão cheia de sangue no oceano vai limpar? Ou, mas provavelmente não. Provavelmente o oceano vai se tornar vermelho, por exemplo. Eu achei isso lindo. Então ele termina a peça psicopata, sabe, batalhando até o fim contra Macduff, sabe? Mesmo sabendo que já era, que a floresta se moveu e o Macduff não nasceu do ventre, né? Foi retirado de cesariana. Então ele tá vendo que a profecia vai se realizar, que ele vai morrer. Mesmo assim, vai em frente. E a Lady Macbeth, enlouquecidamente pela culpa, se mata. É porque tem essa... Não sei se a minha leitura foi única, né? Que... Estavam falando, né, que ele começa a peça já com muitos desejos de poder, etc. Mas para mim, em todas essas versões que eu assisti, tem um pouco do fato de que Macbeth é meio que um cara mais primitivo, né? Ele é um cara que a facilidade dele é da violência, né? Inclusive, ele é introduzido na peça com a descrição do que ele fez para merecer o posto que ele vai ganhar, né? Que ele despedaçou um cara lá, ele cortou o cara da barriga até a boca, assim. Então, é tipo um bárbaro, um cara meio selvagem. E quando ele recebe essa profecia, ele fica meio... Ele manda carta para a esposa dizendo, ah, isso me contaram que isso vai acontecer. É uma coisa meio... O ímpeto de que ele tem que não só esperar que aconteça, e sim aproveitar já no primeiro dia que ele já tá lá de volta, que o rei vai estar junto, já corre atrás e mata. Ela vem dela, né? Essa figura, esse arquétipo da mulher que controla o cara e tal, que é super associado a essa peça, né? Só que aí, meio que, pra mim, a culpa da Lady Macbeth é que ela libertou uma besta, né? Além do que ela queria. Ela falou, não, o cara tá aqui, mata ele, vamos ganhar o poder. Só que, a partir disso, que ela já... eu acho que ela já, tendo alcançado o que ela queria, tá, já acabou, né? Vamos deixar rolar. Só que o Macbeth já é uma pedra que tá deixando a ladeira, né? Ele mata o banco. Inclusive, a Lady tem uma cena muito interessante que ela pergunta, mas o que que tá acontecendo? Ele não, minha pequena, não se preocupe. Só me aplauda quando o trabalho já tiver feito. Uma coisa assim, né? Aí, a partir daí, ela já tá completamente... já perdeu o controle dele, né? Ela não tá manipulando ele. Ela só deu um empurrãozinho pra um cara que é completamente fora de controle. Aí vai cada vez matando mais, matando criança. E aí que ela aparece pouco, mas aparece super... em momentos super importantes, né? Ela dá esse pontapé inicial. Ela testemunha o fato. Ela indaga o que ele tá fazendo. E ele diz, não se preocupa. E depois, quando ela volta a aparecer... Ela já está super enlouquecida, sem dormir e tentando lavar a mancha do sangue, né? Do rei. E do sangue de todo esse sangue que começou a jorrar por causa dela, né? Então, para mim, a leitura é mais isso, né? Dessa culpa dela é de... Realmente, começa ao contrário, né? Ela começa manipulando e termina na culpa. O Macbeth, ele começa numa posição mais inocente, né? E se corrompe total. Resumindo, então, você acha que a Lady Macbeth, ela tinha uma ambição de ela ser rainha, meio pelo Macbeth como intermediário, ele sendo o marionete dela. Quando ela viu que ele não era marionete dela, ao contrário, que ele era uma fúria, uma besta furiosa, né? Ela perdeu o sentido daquilo tudo que ela tinha planejado. É uma promessa de poder muito meio vaga, né? De estar numa posição de autoridade que para ser rainha, né? O que ela teria como rainha que não tinha já como sendo a lady de um duque, né? Que era, né? É só mais um status e tal, né? É um sonho vago, né? De ter mais poder e tal. Mas e aí, né? É a custo de quê, né? Então, o preço foi demais. Ainda tem esse elemento, né? De... O que a realização do seu desejo vai transformar a realidade, né? Também. Então, eles não sabiam que aquilo ia tomar os rumos que tomou e a culpa que ia gerar, né? Tem sempre esse medo do que o seu ato vai gerar e o que o seu ato vai gerar na sua subjetividade também, né? E esse ato de realização de um desejo sanguinário, né? É um tema da peça, né? Leva à loucura dessas pessoas, né? Ele começa a alucinar, né? Ela fica louca nesse sentido, né? Ela alucina a questão do sangue, essa culpa que ela nunca vai conseguir lavar. E o Macbeth, ele tem alucinações horríveis, né? Ele estaria num hospício hoje em dia, né? Sei lá, tá internado, medicado, etc. Eu acho que eu fui derrotado por Shakespeare, porque eu realmente não estou conseguindo chegar em nada, mas talvez a Lady Macbeth tenha servido para demonstrar isso também, né? Porque existe uma diferença entre a dor, o mal, o crime, a dor e o sofrimento, né? A dor, ela só gera sofrimento se existir resistência, né? Se você não resiste à dor e ao mal e ao... Não tem sofrimento, né? Um cara que é simplesmente um assassino psicótico sem culpa... Sem resistência, ele não sofre, né? Você pega a entrevista daqueles serial killers famosos e tal, né? Não tem culpa, não tem sofrimento. Se não tem culpa, não tem sofrimento. Aqueles dois assassinos do que ele contrata, né? Eles não têm uma crise de... os assassinos, né? Pra matar o banco, que ele chama, né? Se você conseguiu matar os dois, você vai ser o rei dos degoladores aqui. Eles não têm crise nenhuma, né? Exato, porque se não tem resistência, entendeu? Quer dizer, como qualquer dor, né? Quer dizer, a diferença entre, a gente já falou em outros episódios, né? Entre o luto saudável e a melancolia e o sofrimento é isso, né? O luto, você tá triste, você tem a dor, mas você não tá resistindo. Você sabe que você tem direito de sentir aquela dor naquele momento. Agora, se você resiste, se você acha que por algum motivo você não pode experimentar essa dor, você fica resistindo, isso vira sofrimento, né? Isso se prolonga. E os dois se cruzam nesse sentido, né? Quando um tá... numa posição, o outro representa a resistência, né? E aí o sofrimento vem daí. Sempre tem a resistência. Ele personificou essa resistência, né? Na figura da, no final, na figura da Lady Macbeth, né? Quando ele tá totalmente descontrolado e sem freio, matando todo mundo e vira aquela, o fascínora, né? Ele chama de o tirano, né? Ela é sempre a resistência, né? Ela tá representando isso, que gera o sofrimento no final pros dois. É, agora é o momento em que ela morre, né? Então, o momento em que ela morre seria o momento de uma unificação também, mas uma unificação só do lado, vamos dizer assim, sanguinário dele, né? É, mas ele não tinha jeito mais, né? O Macduff já estava já na decisão de matá-lo, já estava todo mundo contra ele. Inclusive, o Kurosawa é interessante, né? No filme do Kurosawa, não é o Macduff que mata ele, né? É todo o pessoal do castelo, os soldados dele, né? Os fiéis, os súditos dele. É muito boa essa série, essa cena. Ele tá atrás da muralha, né? E começou a chegar flechas do lado dele mesmo, né? Os soldados dele começam a dizer, ah, cara, vamos acabar com essa história? Começam a disparar em cima dele. Parece um pouco espinho no final, todo espetado. Não é um único assassino, né? Mas é interessante que depois que ela morre, né? Se você pensar nela como essa resistência que gera o sofrimento, então, depois que ela morre, ele meio que aceita, né? Tanto que no final ele descobre que o Macduff é o cara que não foi nascido de mulher, que poderia realmente matar, mas ele aceita, né? Ele vai pra cima, ele não quer saber. O que você falou, Gustavo, muito interessante, porque tem dois filmes do Woody Allen que ele fez sobre isso, né? Crimes e Pecados e Match Point. São personagens que carregam, que resistem, né, ao assassinato, né, e sentem culpa, experimentam culpa, mas que eles, depois de um tempo, eles percebem que eles podem derrubar e deixar a culpa de lado e não sentir e não sofrer. E é uma decisão racional e é possível, que o Macbeth não conseguiu. Né? É porque, exato, e aí eu acho que usando essa interpretação que o Freud usa também, né, isso, porque a Lady Macbeth, mas que poderia ser uma coisa inconsciente também, representava isso, normalmente na nossa vida não trágica e não teatral, isso é representado por a gente mesmo, né, inconscientemente, a gente fica resistindo, né, eu não posso, eu não deveria, eu não sei, e isso é que gera o sofrimento, tanto no sucesso quanto no fracasso. Se você não resiste, tanto sucesso quanto fracasso são só experiências, né, que você está tendo. Um possível final que a Macbeth de 2015, do Michael Fassbender, né, ele sugere que a última cena, não sei se o Igor vai lembrar, Felipe, ele mostra o filho do Bancor, né, o Fleance, correndo. É, não se sabe se ele está correndo em direção ao castelo ou se ele está fugindo. Então não se sabe se ele está correndo atrás da profecia das bruxas, né, de que ele vai ser o próximo rei, ou se ele está fugindo dessa profecia. Então fica meio assim implícito na minha compreensão de que essa versão do Macbeth diz que a tragédia do Macbeth é você receber uma profecia, você saber o seu futuro. E se você sabe o seu futuro, você não consegue esquecê-lo, né? Não consegue esquecer a profecia, não consegue deixar de lado. Você esquece o livre-arbítrio, se sente que o seu destino já está feito, já está traçado. E isso é a tragédia, como o André tinha falado no início, né? A tragédia tem muito a ver com um destino, né, inexorável. É possível, eu ia perguntar isso até especialmente para o Gustavo, mas para todos, né? É possível fugir da sua profecia, da sua autoprofecia? Na verdade, é possível fugir da força da profecia, né? Porque é isso, a profecia são só palavras doidas, né? Assim, é tipo, é palavra, não é... Só que não é tão simples assim, né? Na verdade, tá tudo muito inculcado e muito profundamente relacionado com quem você é. Porque o grande desespero de você fugir da sua profecia é que você tende a se identificar, né? Com aquilo que você aprendeu que você deve ser. Então, se você abre mão disso, você não é nada, né? Você perde o chão, né? Por que é que a gente resiste? De onde é que vem essa resistência que gera os sofrimentos? Porque parece muito fácil falando, né? Só é não resistir, pô. Né? Por que é que a gente resiste? Porque a ideia que a gente tem é que se a gente perder isso, né? Se a gente parar de seguir a profecia, se eu não fizer o que eu tenho que fazer, eu não sou nada, eu não sou ninguém. Eu perco o amor de todo mundo, os soldados do meu castelo vão tudo me tacar flecha. É, a sensação é meio essa. Mas claro que é possível, né? Senão todo mundo estaria tragicamente determinado a sofrer, né? Não acho que seja assim. Acho que a gente tem capacidade de primeiro tentar entender o que é que você está fazendo, que não é tanto por conta do seu desejo, que é porque simplesmente você acha que você deve estar fazendo isso, você está com isso inculcado, e depois aprendendo isso, descobrir o que é que você realmente quer fazer, né? O que é que está mais próximo do que você quer fazer. Então, pessoal, esse foi mais um episódio do Sala de Projeção Podcast. Espero que tenham gostado. Espero que a gente tenha motivado vocês a assistir mais versões dessa obra máxima do Shakespeare, maravilhosa. Quero anunciar para vocês aqui o próximo filme. Vamos homenagear o diretor Guillermo del Toro. Vamos falar sobre O Labirinto do Fauno. Filmaço, talvez o melhor filme dele. Ele tá agora com Nightmare Alley, né? Como é que eu falo? O Beco do Pesadelo? Do Pesadelo. Beco do Pesadelo, deve estar no cinema no Brasil, não sei. Né? Então tá bom. É, foi fantástico, ótimo esse episódio. Né? Espero que tenham gostado. Filipão, dá um tchau. Vamos dar tchau pra todo mundo. Tchau, pessoal. Valeu demais. Até a próxima. André. Até a próxima, gente. Gustavo. Valeu. Até daqui a 15 dias. E grande doutor Igor. Obrigado, gente. Foi sempre ótimo conversar com vocês. E não percam o próximo episódio. Lembrando pra vocês que será um episódio muito especial. Muito especial. Muito mais especial do que todos os outros especiais. Um abração. Falou. Esse podcast foi editado por Thiago Vergara.